pedaços. Desde que você se foi, no vazio do meu quarto, eu não sei o que é que eu faço com as lembranças de nós dois. Quando eu olho no espelho, não me reconheço mais. E esses meus olhos vermelhos, dessas noites sem dormir, da falta que você me faz. Onde você está agora?